mais pálvora. Mas ela quer o seu fofeto, ela quer dar pra bandido, ela quer o seu gostete, ela quer o seu gostete. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. Bora que parou de travar agora. Hoje eu vou ficar loucão, hoje eu vou ficar loucão. E vai botando, fica loucão, e vai botando, fica loucão, e vai botando lá pra cima, hoje lá pra cima. Hoje eu vou ficar loucão, hoje eu vou ficar loucão, hoje eu vou ficar loucão, hoje eu vou. Hoje eu vou pro rolê, ei, ei, ei, ei. Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar pra minha casa não. Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar pra minha casa não. Pra minha casa não, pra minha casa não. Hoje eu vou virar. Se der Lohan que tá do... Vai! Vida que me tem durado. Tá todo mundo aqui comigo, falei! Explode o bagulho. Mais pouco. Põe a mãozinha pra cima e grita. Hey! Não para, oh! Sacode. Hey! Estremece. Oh! Olha o bagulho. Hey! Oh! Hey! Oh! Bota grave aí, pai. Oh! Hey! Pra conquistar a mulher solteira, o que nós tem que... E essa vai pra equipe Alcai, daí, ó. Tatuagem, cicatriz, passagem. Bora nosso pessoal pra cima. Cicatriz, passagem na cara. Vai, vai. O que nós tem que ter pra conquistar a mulher solteira? O que nós tem que ter pra conquistar a mulher solteira? Tatuagem, cicatriz, passagem na cadeia. Tatuagem, cicatriz, passagem na cara. Vai, vai, vai. E meu parceiro Poeira da Chimarcante. Já aqui comigo, garoto. As novinhas da zona leste, é maior fodão as novinhas da zona sul. É maior fodão as novinhas da zona norte. É maior fodão as novinhas lá da baixada. Ei, hey, Joe! Fodão. Me diz aí, me diz aí. Olha pra cara da nossa tropa. Vai com o rabitão no chão. Vai com o rabitão. Vai com o rabitão no chão. Vai com o rabitão. Vai com o rabitão no chão. Vai com o rabitão no chão. Vai, vai, vai, vai. Um back de um metro, onde é que eu encontro? Aonde? Back de um metro, onde... Tem aí, tem! Um back de um metro, onde é que eu encontro? Um back de um metro, onde é que eu encontro? Diz pra mim, diz isso, onde é? Mais pólvora! Toma, toma, toma! Toma, toma, toma! Bora, Magozinho! Bora, Magozinho! Segura o cara aqui, daí, papai! Canhões! Artilharia! Preparem-se para atirar tudo que tiver! Vai, papai! Só presta atenção! Boa noite, povo que é cheguei! Do you wanna keep pace, pace, pace, pace? Valeu, Jaquino! Tá chegando, deixa eu penetrar. Segura o Fagner aí, papai, que é tudo nosso. Deixa eu penetrar. Bora, osso! Penetrar, deixa eu penetrar. Cauê Live, garoto! Deixa eu penetrar no grau, deixa eu penetrar. Deixa eu penetrar. O Caçula! O meu parceiro Lucas! tá por aqui com a gente. E o nosso pessoal tá todo mundo. DJ Mohan que tá tocando. Querida, cheguei. Cheguei. Cheguei. Cheguei. Tô na área. Cheguei. E o chamado da pedreira aqui com a gente. O sem bunda, o Robigol também tá todo mundo. Deixa eu querer. Tanca na cara, tanca gelada, vou repicar a boia. Tanca na cara, tanca gelada, vou recitar a boia. Uia o cara, me repiqueia, nunca cedinha a boia. Bora meu parceiro Eder, o homem do Lava Jato Estilo. Deixa eu te falar. Me arranja, tá bom? Me arranja. Deixou a filha em casa pra curtir com a amiga. Ela compra o uísque, mas não quer comprar comida. Aqui no rock doido, ela tá ostentando. E quando chega em casa, sua filha tá chorando. Aqui no... O Alexandre Pato, notificação. O meu astro tá do lado. Aqui no WhatsApp chegou notificação. Me diz qual é a parada, fala aí, bandido. Vai. Deixa eu te falar, acabou o gás de casa. Tem como tu me emprestar esses 100 reais? Porque o único dinheiro que eu tenho aqui. Vai. A culpa é sua, não é minha. Foi você que jogou na pepeca. Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas. Que o Gabriel comeu minha tcheca. Toma na pepeca. Toma Loves. O Gabriel do Borel que comeu a minha tcheca. Foi o Gabriel. Valeu, meu parceiro John. Tá meio grau. As periquitas aí doida. Hoje. O meu parceiro Ronilson, o lado Lúcio. Bora Ronilson, um abraço garoto. É a vibe do cobiçado e monjo. Vai doidando. Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá. Vai pra cima, mano. Onde é que você tava? Você tá de sacanagem. E aí, meu parceiro Dunga? Vai, garotinho. A culpa não foi minha, a culpa foi do DJ. Que tava tocando aí, já viu, é rock doido. A culpa não foi minha, a culpa foi do DJ. Que tava tocando. Minha produção, ô! Doido. O calor aumentou, o calor aumentou, o calor aumentou. Vai deixando no escurinho, hein, vai! Aumentou. Mais pólvora! Cheio de pólvora, ferve no sangue. Toma na batida, toma no cateado. Toma na batida, toma no cateado. Eu gosto assim, ó. Vai. I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. Rockstar. Vai. Vamos lá, DJ Sander. Vai pipocando tudo. Vem, meu amor! Amor, eu sei que eu falhei bem. Amor, eu sei que te magoei bem. Vamos. Mas vamos tentar conversar. Tentar conversar. Tentar nos reconciliar. Eu te amo tanto. Me custa tanto. Viver sem ti. Te peço só mais uma chance, só mais uma chance. Pede aí, pede. Eu só te peço só mais uma chance, só mais uma chance. Vamos lembrando. Valeu, meu parceiro Igor Show. Esse é meu DJ Fogueteiro. Vai, vai, vai. E você? Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar, não se entregar. DJ Michel, meu parceiro. Eu sempre treinei. O homem vai mandar em Belém agora, viu? Pra fugir de olhar. Mas sempre vem o cara, garoto. Mas veio você, me deixou em segredo, me desarmou. Bora, Joe! Mas veio. Bora beber, Joe! Pra me ensinar o que é o amor. Com o notebook agora aqui do lado, vou só reiniciar o programa. Tudo bem, se conquistar você. Não, não, não. Tá travando tudo. Homem do Lava Jato Estilo. Bora, meu parceiro Eider. Ação é quem diz, não eu. Virou ilusão. nome, o mais novo vereador de Belém daqui do meu lado, DJ Michel Digital, o homem que tá agora começando a sua história lá em Belém do Pará, já tá aqui com a gente, curtindo, tomando um chope na manha. Alô, Michel, dê um alô pra galera aí que sabe que é nós, bebê. Vem te morar daí que eu vou daqui. Obrigado, meu parceiro Felipe Cobiçado. É uma satisfação muito grande. A gente vai chegar em Belém, meu irmão, domingo. Bolero, meu irmão, que nos espere. Vai estar Palio Safadão, Rex Sonoro e a estreia do Michel. Portanto, desde já, já quero agradecer a nossa equipe que está aqui com a gente. Obrigado, minha equipe. Equipe Okaida está aqui com a gente. Todas as pessoas, nossos amigos que já se fazem presente. Cobiçado, domingo é Bolero, é Belém do Pará. É a estreia do Michel. Show tá aqui com a gente. E aí, Guxão? Obrigado, minha JK Efeitos, tá ali com a gente. Obrigado, meu parceiro Yuri. Tá todo mundo aqui com a gente, DJ. Você está tão longe, por que você não volta? Meu amor, te peço. Meu amor, te peço. Estou ficando louca, só penso em você. Meu amor, tu és. Meu amor, tu és. À noite as estrelas iluminam meu quarto. Me sinto tão só, falando com a lua. Peço teu amor. Desafoguei o meu coração. Sofria por gostar de ti. Oh, tudo isso eu fugi. Voando como um colibri. Se é pra chorar, eu não quero mais. Quer conversar sobre nós, mas não dá mais. Acabou, aceite é o fim. Vivo sem ter você. Sei que pensou que o cobiçado do Pará. Cobiçado. Valeu, Michel! Vamos junto! aqui no Walter Show. Você pede o meu amor e o que fazer não sei. Tão menina quando eu conheci você. Talvez seja confusão, ilusão de um coração. Não sei mais o que fazer, não sei, não sei. Eu sei, se não entende o que aconteceu. A menina hoje já cresceu. Não consigo gostar de um outro alguém. Se eu olhar pra lua, vejo o seu rosto. Efeitos de paixão, de adolescente. Se eu olhar pra lua, vejo o seu rosto. Efeitos de paixão, então você diz. E aquele nosso! Esse amor! E o quê? Essa é muito firme. Uma das mais tocadas e marcantes. E Belém, gente só. Encontrei o amor, mas sozinho estou. Só não posso explicar porque o destino mudou nossa felicidade. Doidinho. O que eu faço, amor? Com o vazio que ficou sem você na minha vida. O seu Léo, meu parceiro Gordinho Bressão. Diz pra mim, aí da equipe tem durado. Você... Tá todo mundo com a gente, valeu. Vamos juntos. O nosso amor foi mais que um sonho, mais que lembranças, uma louca paixão. Vem, bebê, vem. Vem, diz pra mim. Por favor, não fique mexendo e depois te queimando. Vamos botar com o Bibi. Meu amor. Quando te vi, o amor renasceu dentro de mim. Como um sonho me fez voltar a sorrir. Yuri, o Playboy da carreta Cauê Live, tamo junto. Meu coração bateu forte por ti. Ao teu lado agora, eu sou feliz. Joelson Caçula! Feliz, amor. E toda a minha comitiva do nosso pessoal, tamo junto. Com amor. Valeu, viu, garoto? Mas o destino agora me faz viver, sentir. Quando foi embora. Mais um balde, João, vem te embora, bebê. Vem, vem, vem. Sei que onde estiver, está pensando em mim. Minhas noites agora são frias sem ti. Porque se foi. E agora passo os dias a esperar. Com os versos que escrevi para um dia te falar. Tudo passa quando eu lembro de nós dois olhando o mar. Voltar pra essa aqui vai pros velhos, aguarda aí, ó. Sente som. Tô fazendo amor com outra pessoa. Oito. Aí. Mas meu coração vai sempre, sempre ter. Agora eu mato um do coração. O que o corpo faz, a alma perdoa. E tanta solidão quase me enlouqueceu. Fala assim pra mim, fala. Porque amor, vou jurar que é paixão e dizer o que eu sinto com todo carinho pensando em você. Vou fazer o que for e com tom de emoção. A verdade que eu minto, que eu vivo sozinho, não se esquecer. E depois acabou, ilusão que eu criei. E com som fui embora e atingi só perde por tempo correr. Já não sei quem é amor, que será que eu falei? Dá pra ver nessa hora que o amor não se mexe depois fica, de outra. Fica, fica! Fica dentro do meu peito sempre uma saudade. Verdade. Essa aí o Jackinho vai se apaixonar de novo. E quando desejo ver, é teu nome que eu chamo. Remoso, vai lembrando aí, Remoso. Posso até gostar de sim, mas é você. E canta assim pra ela. Sei que eu vou mandar mais essa aqui pra te curtir. Essa aqui é bacana, olha, te liga aí. Canta aí. Olha só você, depois de me perder. E o quê? E veja só você. Que pena. Vai, babai, vai! Você não quis me ouvir, você nem quis saber. Desvejo, meu amor, que pena, que pena. Hoje é você que está sofrendo, amor. Hoje sou eu quem não te quer. Ô Vitor Freitas, acabou. O meu coração já tem um novo amor. Você pode fazer o que quem quiser. Jogou? O Beto Show! Quem jogou? Vai! Vai! Você jogou. A responsa. Nunca jogue fora a mão de ninguém. Nunca jogue, viu? Jogou. Que bonito. Obrigado! Isso aqui é pra ti, ó. A galera gosta dessa aqui, ó. Qual é, qual é? Tire suas coisas de lá. Deixa a chave do... Calma, tudo tem sua hora. Cigarro, eu nunca curti, agora vou falar. E o quê? Estou cancelando seu cartão. Alô, Juninho, alô, Fael. Alô, Carioca. Hoje somos passado, caso encerrado. Esse é o salário dessa traição. Tem mais essa aqui, ó. Canta pro cobiçado que ele tá sofrendo. Ainda não. E você chegou atrasadinha, mas tava linda. Minha boca calou, mas meu coração gritou por cima. Vem de embora daí, vem! Vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina. Vamos! A galera responde. Sapatinho, vai. Sapatinho. No sapatinho. No sapatinho, eu vou tocar tudão hoje, viu? Na fonte dos seus olhos. Calma, desgraçado, teu coração. Lá vai agora. Na fonte dos seus olhos, quero me banhar. No seu beijo molhado. Vou tocar tudão, viu? Na fonte dos seus olhos, quero me banhar. No seu beijo molhado. Vou matar minha sede, me embala nos seus braços, faça-me sonhar, me leva pra... Alô, Thiago Stumano! Pode, menina... Vem daí, vem! Me cubra de carinho pra cessar meu frio, fala em meus ouvidos, me causa arrepios, alisa meus cabelos, tira o meu medo... Conta sua vida sem guardar segredo. Tudo entre a gente pode acontecer. Um amor por toda a vida ou um momento de prazer. Sem lugar, sem tempo e hora, a escolha é sua. Te amo do sol ou em noite de lua. Eu já percebi, hein? Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você é minha presa, meu prato preferido. No meu primeiro pulo posso te apanhar. Vamos girando, vamos! Sento no bico.

dirigindo, Igor. Fortíssimo homem. Cita pro Felipe do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma, toma, toma, toma, toma. Bora, Alan! O meu parceiro Alan Quaresma, um dos caras aí do Vale do Tamba, mano. Vai ser bagulho do olho. Prepara tudo dia 5 de maio, garoto. Vai ser um pipoco. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. I've been fucking hoes and popping pillies, man. I feel just like a rock star. Feel just like a rock star. Buduga! Serraria Jaxi! Na casa, na cozinha, toda escola, vi eu rebentei com ela. Doido pra te foguetar, acabei com a vida dela. Só botei a cabecinha novinha, entrou em pane. Lá vai pirocadão. Do grelo da Putiane, lá vai pirocadão. Do grelo das Putiane, lá vai pirocadão. Do grelo da Putiane. Ah, vem deslizando devagar, vem caixota. Tu sabe que eu faço como tu gosta. Mas já vale pra tu não se envolver. Marca pra nós fuder. Marca pra. Já não é papai, hein? É, nós é bandido e nós não namora. É só um pé de raiva e bora. Essa eu fui pra tu chata de. Vale, meu parceiro Wagner! Homem da Televentos! Tamo junto! Mas ela quer os envolvidos. Ela quer dar pra bandido. Ela quer os. Fala, meu parceiro Helder! Ela quer os. O homem do Lava Jato Estilos! Tá todo mundo com a gente, valeu, garotinho! Bota pra cima, é! Dá dois tiros, então, dois de comando! Pra neger um assalto pica. Pra neger um assalto foda. Mais valioso que ouro. Mais valioso que nossa. E a nossa tropa é o seu coxete de xoxota. Nossa tropa é o seu coxete. Vai, pô! A nossa tropa é o seu coxete. Vai, pô! Xoxota, nossa tropa é o seu coxete de xoxota. Estamos uma verdadeira família. Família é aquele que ajuda o irmão. E o quê? Dá mão pra quem tá caído no chão. Dá conselho pro outro se levantar. E amigo, hein? Amigo, fecha contigo na hora da sua dor. O Jaquinho Souza, o Daniel Ferreira, meu parceiro João Barbosa, família Orcaida, meu parceiro Yuri Playboy, e toda a galera aí com a gente, valeu, garoto. Vamos junto, Cauê Salomão, Orcaida tá na área também. Aparência, o importante é só ter a consciência, e a família vem em primeiro lugar. As novinhas da Zona Leste é maior vodão, as novinhas da Zona Sul. É maior vodão, as novinhas da Zona Norte. É maior vodão, as novinhas lá da Baixada. É maior vodão, é maior vodão. Olha pra cara da nossa tropa. Vai com o rabetão no chão. Aí, ó. Eu vi o mano sentado lá na esquina. E o quê? Na humildade parei pra desenrolar. Qual foi? Tava vendendo maconha e cocaína bolado naquele clima. Botando um fuzil AK. Falou pra mim que tava na vida bandida. E o quê? Vida do crime. É um 5-7. Falei pra ele, braço, isso não é vida. Meu parceiro da antiga, desde o tempo de moleque. Soltava pipa, jogava bola de cuti. Esculachava na pela. O meu parceiro, seu Léo, do bairro alto, olha o seu Léo. Enxagando a juventude. Meu mano sabe bem onde vai dar esse caminho. Vai agora, vai agora, vai agora, vai! Vai agora! Várias mamadu no beco, eu vou levar essa pra Viera. Várias mamadu no beco, eu vou levar essa pra Viera. Vai ser papapapá, papapá na tcheca dela. Vai, vai, treleca. Vem! Treleca, vai, vai. O Diego Show! E o Dieguinho da parceria! Vai, vai, bora, Diego! Vai, Dieguinho, pra cima! Vai, vai, treleca, na tcheca dela. Vai, vai.